texto melhor. Falta pouco, meu amor, para estar até domingo só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu, ir com quem me ama. Sexta-feira à noite, tudo meu. Tous ceux qui nous écoutent, surtout ne changez rien, restez bien sur Radio Arc-en-Ciel, sur l'onde 96.2 FM ou sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Tout de suite après, nous allons commencer avec une chanson de Nelson Costa, Padre Aruma Sacristia. Nelson Costa qui sera avec Radio Arc-en-Ciel samedi 6, c'est-à-dire demain, à la salle des fêtes de Montition à partir de 20h30. Bien sûr, on commencera avec la Ronda Mignotta y os Mios de la Chapelle pour Arruzgas. Et le grand bal sera animé par l'orchestre Enigma. Allez, on s'écoute Nelson Costa. Chegar no seu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha, e para te confesso, não me estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira, já com a dedo-me lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Thank you.

Até o padre quer entrar na brincadeira. Minha vizinha é boa

atrasado para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho a demora. Nunca sacado, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Vitano cheio de amor, orgulhoso que eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente é mais sabor. Invejoso não sou. É filhaço você. É filhaço você. Só pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou. Vivamos cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Sem trabalho a demora. Nunca é sacado, chegou a hora. Já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Um vitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Quero força, noite e de dia, somente alegria na vida. Cantar e brincar, sorrir e sonhar, com a nova vida que todos queremos viver. Cantando então a nossa canção de fé e de esperança que todos queremos vencer. Cantar e brincar, sorrir e sonhar, com o novo mundo em que o bem é mais forte que o mal. Cantando então a nossa canção, que seja a razão para termos um melhor Natal. La la la la, la la la la, la la la la la. Cantar e brincar, sorrir e sonhar, com o novo mundo em que o bem é mais forte que o mal. Cantando então a nossa canção, que seja a razão para termos um melhor Nelson Costa, comer aquilo. Nelson Costa, qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le samedi 6 novembre, c'est-à-dire demain, à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Mais il n'y aura pas que Nelson Costa. Il y aura aussi Ouz Mignotus de la Chapelle et Aronda Mignota à partir de 20h30 avec Arruzgas. Et le bal sera animé, bien sûr, avec le groupe Enigma. Donc, n'oubliez pas, surtout, de vous munir de votre passe sanitaire. Sans le passe sanitaire, vous ne pourrez pas rentrer. Donc on m'a posé la question s'il y aura de quoi manger. Oui, bien sûr, il y aura bifanes, moelles, des sandwichs et plein de petites autres choses encore. Donc n'oubliez pas, à partir de 20h30.

ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não vou nada sem trabalho a demora. Que sacada, chegou a hora, já estou cansado. Te vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura no meu mundo tem de viver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Vitano, cheio de amor, orgulhoso que eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente e mais só vou. Invejoso não sou. É filha só pode ser. É filha só pode ser. Já pode ser. Já chegou a hora. Vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa usar a magia. Vou te dizer quem eu sou. Vitamos cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Sem trabalho a demora. Que a sacada chegou a hora. Já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que me viver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Vitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Quero logo te abraçar. Em vez do eu dou-te dois. Já cansei de namorar agora.

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.

18h51 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Donc, heureux d'avoir passé ces deux heures ensemble. Donc là, on va terminer avec une chanson de Nelson Costa, au Pad Aruma Sacristia. Alors, encore une fois, je me répète, mais Nelson Costa, qui sera avec Radio Arc-en-Ciel, demain, samedi 6 novembre, à la salle de Montition, à Saint-Jean-de-Blanc, à partir de 20h30. Oui, à partir de 20h30, parce que nous avons un Rousres avec Ujmiños de la Chapelle et un Ronde Mignota. Donc, venez nombreux. N'oubliez pas aussi que sur place, il y aura de quoi se manger. Il y aura de la restauration, c'est-à-dire des sandwichs, pifanes, muelles et plein de petites autres choses. Une chose importante, n'oubliez pas, il faut avoir son pass sanitaire. Sans pass sanitaire, on ne peut pas rentrer dans la salle. Donc, c'est une obligation, avoir son pass sanitaire. Donc, venez demain danser aussi avec le groupe Enigma qui sera là pour animer le bal. Donc voilà, je vous dis bon week-end, bon fin de semaine et surtout à demain. Eu já estou namorando até segunda-feira, já com a pedo-me lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar. A essa morena eu dou nota, sei. Organise son bal anniversaire le samedi 6 novembre à partir de 20h30 à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Pour une partie de Rougiège avec les groupes folkloriques Ronda Mignota, Ujmiños de la Chapelle. Le groupe Enigma animera le bal jusqu'au petit matin. Puis Nelson Costa et ses danseuses, le grand de l'accordéon venu du Portugal. Pour une soirée comme on les aime. Joignez-nous le 6 novembre à Montition. Prix préférentiel pour nos adhérents, pass sanitaire obligatoire. Dela. A menina me falou, mas pra cima das canelas eu fui parpando, eu parpei, foi no joelho. A menina me falou, vai pra cima, o pai me dei, eu fui parpando, eu parpei, foi no pescoço. A menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Eu parpei, foi no peitinho. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no umbigo. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho.